2895。 2895、森川さん、先生 Oi, Sessionero, né, 313, voz de Alagoinhas, para a chegada Monski, eu só para o nível 050. Oi, bom. Controle, boa noite, será 9973. Serão 9973, boa noite, na próxima 10, foi dado por aqui. Autorizado, quer confirmar? Próxima 10, foi dado por aqui. Pode ir para o alerta, serão? Autorizado, direto alerta. Manda alerta, grato. Para o controle. Controle, passou no meia? Por no meia, contato radar na decolagem, saiu do conde, tudo mantém a 090, gira do conde. Na conde, até 090, passou no meia. Será o 9963? 1973. Estamos sempre Recife na frequência 1251, terna 13325. Controle Federal 9973. Federal 9970, estamos sempre Recife em 1251-45. Correção. Estamos Recife na frequência 1288, alternando 1260. Temos 8-0, boa noite, estamos em disputação, chegada bom, se deixa para o sustento. Motor Salvador, uma boa, 2043, Dael. Salvador 2043, boa noite. Contato radar na decolagem, autorizado direto líder, subindo para o 360. Está presente líder 360, 2043. Velocidade para 2209, vamos entrar na posição de 20, 17 milhas, com 300 mais iguais. Vamos? Entre 305, boa noite, sistema de inscrição, 3 chegada mais, e estou mantendo nível 0620, para o uso passe. Só 5 milhas de momento, cruzando 070 para 050, com 300 mais de volta. Nada. Canal 313, cruzado direto do mar. Thank you. 3013, pro hoje, Bruno, descendo para 2, vem para eles, só para os navios, reporta com o utilizador. Bruno 2, eu esperava. Temos 8 no 0, desce para 3, vem para eles, sem restrições de altitude, hoje, está na 015. 3000, 3000, Senhora 3-0, boa noite, sistema de identificação, autoridade terceira da Mari, deixa eu mantenha 070, dirigindo a velocidade para 2-50 mais. Então 3-305, dirigindo a velocidade para 2-30 mais. Gol 043, nível 120, próximo a Dael, solicita módulo. Gol 043, por gentileza, correndo com o centro de Recife, em 1251, alternando no 3325. 3305, desce para 4.000 sem restrições de altitude, informa ajuste na 015. Sinal 310 sem restrições de altitude, desce para 050. Sinal 310, reduz a velocidade para 2309. Rio 9890. Sound Tower. 230. Utiliza para 2009, vista para 2010, está cruzado o leste, reporta o outro lugar. 2000 metros, 209, vai reportar que está fechado, 3305. Utilizamos o localizador da 10.980. 2.980. Telemetria, Sona Zero, direita para Dona Elpés, autorizado. Sinal ILS X-Way, Sona Zero, reporte estabilizado no localizador. Afirmativo, até agora para Dona Elpés, está autorizado o procedimento e reportará estabilizado no localizador. C305, chama a torre Salvador 1 no 8995. Passou 16, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju e 120-3. Contato radar, suba para o nível 370, a saída Momo. Saída Momo 370, agora 09. Azul 4098, descobri para 2 super. Penedal no 015, autorizado. Sinal ILS X-Way, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Complete a aproximação, chame a torre, Salvador 1 no 8 do sinal 95. Boa noite, bom pouso. em 258, chama o centro Recife, 125, decimal 45, ao término 126, decimal 85. Boa noite, bom voo. Azul, 4298. 4298, chama a torre, escala 2198, 95. 895, até já se vê. Até. Chama o centro Recife, 125, decimal 45, ao pé, 126, decimal 85. 125, boa noite, bom no 06. Boa noite, bom voo. Obrigado. 752, boa noite, adicione verificação, prossiga na prodicata, vai receber a chegada a Mari. O PNH 1015, reporte no ponto de aerodicida. Controle, boa noite, T3, 297. T3, 297, contato radar, suba para o nível 320, saída da Dael. 320, na Dael, pode votar, é o líder, senhor. O cruzador no 6, líder, T3, 297. Policinho, líder, obrigado, 3297. Nível 782, pista para o nível 050 até ITAP, após ITAP precisa vir para 2010, o PNH 1015. 3297, chama o centro do Recife, 125, decimal 1. Alfé, 133, decimal 25. Com o centro do Recife, 125, 1, 133, 7, boa noite. Boa noite. 12782, autorizado final ILS, 72, pista 1 na Terra, reporte estabilizado no localizador. Azuca 235, acione a identificação de fazer a chegada bomba para 2000 pés e CNH 1015. Rio 5972, acione identificação dessa via chegada a ponte para 4010 e CNH 10015, reduza para 2509. 3782. Chama a torre de Salvador em 1 minuto. É isso, mão 95. 235. Autorizado final ILS. X-ray. Pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado X-ray, reporte no estabilizador aqui para o estabilizado aqui para o 972, via para 2.000 pés.